Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes. Olá, caros ouzés. Olá, caros recém-nascidos. Bem-vindos a mais uma edição do Escolho. Estou a escolher. Eu hoje sou eu a escolher. E, como sempre, já está aqui com uma arma apontada e tudo. Como sempre, cá está o nosso caríssimo amigo, Emil Caralhadas. Amigo até pode ser. Agora, caro, o meu preço não é muito elevado no mercado de transferências. Tens até o dia 31 de agosto para conseguir o meu passe. Ah, sim senhor, sim senhor. Qual, o da Carris? Ah, não é da Carris, agora é essa tia CPA. O Carris, que estás na moraria? Não, estou na moradia. O passe social. Ah! O ceguinho era capaz de arranjar, passe social. Passe social e... Pagavas pouco e tal. Não quero, isto é PS. Ah, pois é. Não quero. Olha, vi uma sondagem antes de vir para aqui, que já tinha exibido ontem. Quem é o maior culpado pela crise política? Pão Portas. Os três jogos são Paulo Portas, Passo Coelho e Cavaco Silva. E quem é que vinha logo a seguir? José Sócrates. Pois claro, foi o Carlos que andou a manobrar ainda à frente dos outros ministros, à frente do Vitor Gaspar e tal. Lá aparece José Sócrates, logo a seguir aos três laranjas. Isso, não, só Portas, não só é aparecem laranjas. Estes três porque são os que estão no governo atualmente, não é? São os que estão lá agora, estes três, mas José Sócrates não está. Para que é que aparece logo a seguir ao trino virado? Não, repara... Pô, foste tu que andaste a manobrar os telefonemas. Não, o que eu te quero dizer é tens que... Tens conhecimentos na RTP e a gente não sabe. Por isso é que estás a fazer que a RTP copia a antena web, que não é a antena web. Pois é, tu que andas a fornecer os dados para lá. Exatamente. E depois, em troca, manobras as sondagens. É essa a tua cobrança. É essa. Caros ouvintes, acabei de ser descoberto. Estou já para abrir. Sim, o que é que queres dizer? Ah, não, isso. Sobre os três da frente. É assim, eles estão lá só por isso é que são, porque estão na moda, porque senão o culpado mesmo era o Trocas. Ah, era? Era. Mas o que é que só que já saiu há dois anos e tal, não é culpado pela crise política? Porque é que aparece em quarto lugar? Ah, ela tem crise política? Crise política, é disso que eu estou a falar. Ah, é, Pão okay. Portas com grande distância, depois o Passo Coelho, depois o Cavaco, e depois o Sócrates. Ah, pois então, mas também quem é que podia ser responsável pela crise política se não os três primeiros, se não os três que lá estão? E eu estou a perguntar o que é que o José Sócrates está lá a fazer. Ah, então, porque... Foi the best in his 90s. Bom, esta semana foi marcada, obviamente, com o nascimento do filho Carlos Bonaparte. Eu fui para a porta do Palácio Cristal com a sineta a dizer: nasceu o filho do ceguinho. Tem 3,7 kg, mede 40 centímetros e vai-se chamar Georges. Foi a notícia da semana. Já que na outra semana toda a gente falava, era a notícia do mundo, o nascimento do filho da Middleton. Que, pois, o grande mistério era saber se ia se chamar Alexandre ou Georges. Eu chamo mais Georges. Não te parece mais ao nosso nível? Georges. Parece mais que sim. Parece. Eu acho que sim. Georges. Mas com o Michael lá à frente ficava que era uma espada. Ficava que era uma delícia. Estás a lembrar da história do 12º, o meu primo que está em Londres. Londres! Foi ter com o meu professor de história, só para pedir uma ajuda em relação ao primeiro. Ele já tinha a resposta dada sobre um presidente, não sei. E só queria uma ajuda para o primeiro nome, para completar. E o professor fez um gesto a apontar para ele próprio. E o meu primo foi olhar para ele. Quê? E eu... E ele, oh, meu nome? E o meu primo Jorge? E ele, Georges. E o meu primo, ah, não bem. Virou costas antes que foi. E foi escrever Georges. De resto, o que é que há para contar? Há para contar, por exemplo, que... que esta foi uma semana realmente muito interessante. Porquê? Sei lá, foi... Está muito bem, vamos lá, as coisas que eu vi interessa. Interessante, realmente, foi... Por acaso, eu ia dizer uma coisa com respeito a... Tem hoje que a mãe confessar que me ama. Amo-te. Então vamos cá às novidades. Primeiro temos um novo locutor. Ou melhor, ele já estava aqui na rádio, mas vai ter um programa novo. E desta vez independente. Chama-se The Dog Days Are Over. Não é ar? Os dias de cão acabaram, não é? Sim. A música... Não sei o que é que está a falar. O locutor será o... Alcetarado. Que é, aliás, um ícone na rádio portuguesa. O único cão, tirando eu, que faz programas. E, portanto, a partir da próxima segunda-feira, pelas 25 horas, ele vai ter então aqui o seu espaço. Radiofónico. E há de ser sobre o quê? O Dog Days Are Over. Vai ser sobre... Comidas para cão. Vai ser sobre, basicamente, pronto, a justiça dos direitos humanos para os cães. Uhum. Não é? Ou seja, realmente os cães fazem hoje parte da vida dos seres humanos de tal maneira que merecem, efetivamente... Efetivamente. Vamos pronto, voltar ao vício do efetivamente. Mas merecem, efetivamente, ou vá, coisamente, pronto, um estatuto superior, não é? Inclusive, pois, claro. O programa vai contar semanalmente com entrevistas a cães que são grandes amigos e aliados dos seus donos. Pois claro. Pronto. Já agora o programa vai ser emitido a partir da Sagging Place, que se situa mais ou menos por ali. Quem vai ali à direita? Sim, bem frente. Depois sempre em frente, bate com o nariz na porta. Chega ao cruzamento e volta para trás. Não, isso é depois. Primeiro bate com o nariz na porta. Como vai depressa, faz aquele ricochete, estás a ver? Assim, bota assim para trás. Aproveita, vira para a esquerda com o balanço destas escadas. Num instantinho. Deixa o espaço para a frente. E depois é que chega ao cruzamento. E aí sim é que volta para trás. Pronto. Isso falasse do que interessa. Bem. Porque este programa é para escolher música. O caso vai escolher uma porque diz-lhe alguma coisa. Há música. Vou escolher uma musiquinha. Que se chama Cornflakes. Quer dizer, não é Cornflakes, é Cornflake Girl. Eu não vou comer aqui porque tenho educação. Ou vou comer? Não vou. Olha a cor das velhas, os seis gordinhos a cavaleiro. Não vai dar namoro. Não vou comer agora porque sei que entanto vou daqui um bocadinho comer um bolo com chocolate. Daqui um bocadinho, daqui a 3 horas. Um bolo com chocolate. Porque senão estava agora mesmo a comer cornflakes. Bom, que é de celebração de aniversário. Exatamente. De quem? Sei lá, eu. Ah, não se diz que o Natal é quando o homem quiser. Natal não é nascimento. Nascimento é quando o homem quiser. Então eu quero que... está. Eu nasço quando eu quiser. Está à frente. Não vai ser para mim. Pronto, e então, contava eu que... Andavas atrás dela? Andava atrás dela, não é? Como não sei quem andava lá atrás da Cinderela. Ah, e então... Ora bem, agora retomando então a parte mais séria da question. Retomando? Porque já houve alguma parte séria até agora. Já. A parte em que eu disse que íamos ter um programa chamado The Dog Days Are Over. Ah, sim. Pensei que tinha sido só o indicativo inicial. Não. Esse foi o indicativo final, é que coisa. Essa é que é a parte mais fixe do programa. É quando acaba. Exatamente. Bom, e então... esta semana foi uma semana em que... E já vamos perceber que faz todo sentido. O mais engraçado é que eu escolhi as músicas há meses. Para maio. Esta música era para ser escutada em maio, no início de junho. O engraçado é que eu escolhi estas músicas há meses e, no entanto, parece que foi esta semana que as escolhi. Pois, parece. As três. Na verdade, foi. Se vamos ouvir hoje, fica na semana de 3 de agosto. Exatamente. Não, sabemos que hoje era 3 de agosto, não percebes nada. Ah, pois é verdade, era 3 de agosto. E a emissão 139, eu não diz nada disso. Fui eu que disse no princípio qual é que era, tu perguntaste qual é que era. Mas não disseste em ONI, em frente ao micro. Disse em off. Em off. Bom. Engraçado, esqueci-me de dar um recado ao colega. Não, o colega com tudo. Ele foi só tomar café, já vi. Pronto, e então dizia eu que esta semana foi uma semana interessante, no sentido de... A rádio não teve adversidades, mas correu o risco de as ter. E para não falar outra coisa, o Canal 2. O Canal 2 fez 3 anos ontem. Pois é. Ontem o Canal 2 assinou 3 aninhos de existência. Ora bem, e foram mais motivos suficientes para eu pensar nas adversidades que já houveram. Houve. Não está a chocar o plural do haver. Não existe houveram. É houve. Pronto. Não é haverão. Haverão 2 dias em que eu vou estar longe. Haverá. Dos coisas que ouviram. O que eu estava a dizer. Portanto, houveste tempo para refletir, para analisar, não é? Porque, como eu disse no Nós e o Mundo de ontem, o Canal 2 foi uma espécie, não diria tudo ensaio, mas prova de resistência. E esta semana também houve assim uma prova de resistência um bocadinho grande. É verdade. E então, isto faz-me reportar a uma altura em que, pronto, Antenweb passou pela sua primeira adversidade, que foi quando perdeu cerca de 1/5 da sua programação. Aconteceu, por acaso, no domingo de Páscoa, no dia 4 de abril de 2010, em que ainda só era só rádio, então não era. Realmente, no dia em que fez 3 anos, em que fiquei a saber que um dos locutores ia sair. Pronto. Ah, e no dia a seguir fiquei a saber que o outro locutor no dia 5 também ia sair. Pronto. Portanto, um mandou ao ar 9 horas de programas, outro mandou ao ar uma. Uma. E portanto, nós tínhamos 50 horas. Aliás, eu disse 5%. Pois, não, até foi mais. Não foi? 10 em 50 é 20%. Pois, eu disse. Eu disse 5, não foi? Mas é, 20% da nossa programação foi ao ar. E havia um programa que se chamava Domingo à Tarde. Que ia passar a ter 3 horas de duração. É que não foi de modas, foi logo no dia 11. Começou logo a ter 3 horas de duração. E então, já não sei a propósito do que é que foi, que eu escolhi esta música e eu disse um disparate qualquer. À conta da Cornflake Girl. Ah, era a rapariga que eu ia comer. Foi uma coisa assim do género. É, a Cornflake Girl é a rapariga que eu vou comer daqui a um bocado. Depois a culpa das asneiras que se ouvem neste canal 1 da rádio é do Nuno. Do Amilcar. Tem estes programas sozinhos e diz é que a rapariga que eu vou comer. Eu nunca disse estas coisas. Acabaste de dizer agora? Em programas isolados, meu. Não. Ah. Ah. Em programas isolados, não. Ah. Posso dizer que o fiambre do Oeste vai em último lugar, antes do presunto cheio e do preto arder. Mas rapariga que vou comer nunca disse num programa meu. Pronto. Ah. E então eu tive essa saída fantástica. E há várias coisas que me lembram dessa altura. Primeiro, a capacidade de regeneração da rádio. Segundo, há que ser sincero, embora já havia programas indisponíveis. Se tu fosses mais sincero. Olha, perdi essa música. Já passou aqui neste programa. Perdi essa música. Joana Magro. Gustavo, diz? A Joana Magro. Ah, pois é. Sabes que eu acho que essa Joana agora canta também. Pois canta. Deixa lá isso. Mas para nada, sincero. Mas como eu estava a dizer, essa, ou seja, já na altura havia indisponíveis, não é? Como aliás sempre foi havendo. E pronto, o que é que acontece? Acontece que ainda assim, pronto, eram programas, por exemplo, além de ter feito o domingo à tarde, 25 de Abril, foi uma emissão mítica. E o domingo à tarde, 25 de Abril, aquilo, quer dizer, eu perdi horas e horas a fazer uma coisa, que se calhar perderia, também perderia horas, mas não perderia tantas como perdi naquela altura. E basicamente, não ficaram assim grandes programas em atraso, só havia um canal. Depois nem havia nada às 7, nem às 8, nem às 9. Só havia uma coisa qualquer às 10, já não sei o que é que era. Ah! Era o Desporto Antena. Uma coisa qualquer. Uma coisa qualquer. Por acaso, se fosse a pensar, é como o outro lá... O Cantinhas. Pois. É um bocado por aí. Pronto. Então. Portanto, neste caso, o domingo à tarde era uma emissão um bocadinho estranha, porque ali passava, ali acontecia tudo. E então surgiu essa da Cornflake Girl, que é uma música de uma cantora chamada Toy Amos, que se não estou em erro, é da Noruega. Aliás, não, é dos Estados Unidos, Bom, é assim, esta música tem também outra parte. Só fechando aqui a questão do domingo à tarde. Eu gravava, como sempre, os programas no domingo à tarde. E pronto. Eu não sei explicar, eu gostava de... Esta música transporta-me para duas coisas. Primeiro, para o domingo à tarde em si, depois para aquela altura, sabes, do início, em que é tudo novo, em que eu não vou, chamar mais entusiasmo, vou chamar a novidade. Porque o entusiasmo continua. O entusiasmo continua. Exato, não digo exatamente igual, mas até maior, porque há mais motivos para me orgulhar do projeto e tudo mais. Mas, portanto, essa... Já nessa altura havia aquela da novidade, aquela coisa, aquele gosto, enfim. Bom, e então, o que é que acontecia? Para além deste programa, que na altura, repara, nem sequer havia rádio à tarde, nem a rádio Alegria, nada, a rádio só abria às 4 da tarde. Mas essa música escolha por outro motivo. Diz? Que é? Que é? Por volta, pai, 2003. E eu tinha. Eu também tinhas uma professora de português. Realmente. Que nos era muito legal. Era. Era um. Sempre presente. Sempre presente. No meu caso, ainda mais porque tinha aulas de apoio com ela. E eu tinha uma lata enorme, sabes? Eu pedi aos professores para ver se me arranjavam CDs de música, para passar para o computador, para ter música. Eu não sei, para ter um grande lateiro, era. Sempre. Ainda era lindo de uma professora de história de apoio que me trazia um monte de CDs, de músicas retiradas do Casai, não sei o quê. Então pronto, basicamente... Mas essa não, esse era um CD original. E ela então, trouxe-me o CD, eu passei o CD. E durante muito tempo, o CD só tinha o nome das faixas, era Toreamos 1, Toreamos 2, Toreamos 3, por aí vai. E eu, entretanto, quando comecei a ter assim mais alguma ideia, mais alguma formação na área da música, fui pesquisar pelo nome da cantora, encontrei logo este tema, Cornflake Girl. Pronto, mas isto já uns bons anos depois, aliás, até já havia Antena Web e tudo. Eu só soube para aí em 2010, sim, para aí em janeiro, fevereiro de 2010 é que eu soube o nome desta música. Mas sempre foi uma música muito especial para mim. Eu sempre gostei muito desta música. Foi-me fornecida, por uma professora que era muito querida para mim, essa professora. E depois, pronto, cá está, foi... É o símbolo do programa chamado Domingo à Tarde. E é isso. Ficamos então com a rapariga que eu vou comer. O primeiro single do segundo álbum de estúdio, do Toreamos, chamado Under the Pink, e o single foi lançado no Reino Unido primeiro, apesar de ela ser americana, como tu disseste, digo bem, à segunda, ser lançado no dia 10 de janeiro de 1994. Da Toreamos, que na verdade chama-se Mira Ellen Amos, o Tori não existe, que, e como o dia 22 está sempre presente nas nossas vidas, no próximo dia 22 de agosto, já não falta muito, vai completar meio século, vai fazer 50 anos, no dia 22 de agosto de 2013. Sem cenouras. Escutemos então primeiro o single do segundo álbum desta senhora, jovem, o que tu quiseres, já não está no teu alcance, mas pronto, não. Na tua faixa etária desejada, mas... Naquela altura ainda estava. Não, vamos escutar a rapariga dos cereais. Cornflake Girl, pode ser? Pode ser. It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. With my hands like a pizza, they must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Solution. Ainda bem que o Carlos Bonaparte falou há pouco do segundo aniversário do Canal 2. Terceiro. E o que é que eu disse? Do terceiro aniversário do Canal 2. Porque nesta semana, em conversa com amigos, e a propósito de uma personalidade também nasceu no mesmo dia da rádio, quer dizer, uns anos antes, mas... eu descobri que esta rádio é corno. É um corno de Capricórnio, porque o signo da rádio é Capricórnio. Ah. E, portanto, fica assim. A partir de hoje, a partir desta semana, a charada é um corno do Capricórnio, porque eu gosto de inventar. Está bem. Na verdade, é que nós vamos seguir para o que interessa, que é para a música. Vamos embora. Está bem. Quem é o que interessa? Eu só conheci o que importa. De 1994, recuemos até 1992, e é uma homenagem singela, porque o single que vamos ouvir foi lançado no dia 4 de agosto de 1992. Portanto, amanhã faz 21 anos. E, na verdade, o European Top 20 está na mira de não ter incluído ainda esta música em outubro de 92, foi quando eu parei. Mas, talvez não tenha chegado tão... não sei, é um bocado estranho não ter aparecido lá, porque eu pensei que fosse um bocado mais tarde esta música. Recordamos ao ano 2005, época 2005-2006, se fosse desportiva, em que no Canal 3, portanto na Sociedade de Informação e Comunicação, as pessoas conhecem como SIC, dava uma série, uma telenovela já ao final da noite, que era hora que convém, chamada Jura. Em... Jura. Tinha esta música como... Que não vais ter uma aventura. Que, sabem que hoje em dia... Sem uma altura... Nesta altura o Carlos andou bem a moscas com o nariz. Sabem que nos últimos anos as produções telenovisionanas portuguesas são muito originais no título e nos genéricos. Vão buscar músicas que já existem e vão buscar os títulos às músicas que já existem porque dá muito trabalho criar coisas. E então do Jura, que a música era do Audiência, como estamos aqui a ouvir no microfone ao lado, apareciam várias músicas que mexiam comigo, que eu gostava e tal. E uma delas era esta. E isto faz-me reportar o quê? Quer a música, quer a novela. Sobretudo a novela. Ainda ninguém fez uma novela chamada Lado Lunar? E então, essa novela do Jura faz-me lembrar uma amiga minha, de Figueira Castelo Rodrigo, que foi ela que me encaminhou para ver a referida produção televisiva, que era muito educativa, ensinava a anatomia do corpo humano, como é que eram essas partes assim e assado, como é que se andavam a fazer aventuras na casa de banho e tal. E foi através dela que eu segui para essa novela. E faz-me lembrar um episódio que uma vez, uma sexta-noite, quando eu ia jogar futebol com o meu pai e mais alguns colegas, em que um dos amigos era o namorado dessa minha amiga, ela ficava nas bancas... Olha, o teu primo dos óculos também foi jogar nessa noite. Ela estava nas bancadas a ficar a ver o jogo. Mas que jogo? Ela estava de costas para o campo a ver a novela, porque estava a olhar para a televisão durante o jogo. Virava costas ao jogo e ficava a olhar para a televisão do barco, porque estava a dar as coisas assim, que ela ficava a ver. E ela estava a chegar a casa e estava sempre a comentar isso, que a minha amiga não estava lá para ver o namorado, mas estava para ver a novela, que isso é que interessava. Claro. Fala também de uma coisa que também referi na semana passada, falei sobre os segredos, o segredo das coisas, quando a Rita Gordo apareceu por aqui. Sim. Ah, não me gasta música. Ah, não? Não. Tu pediste? Não me esqueci a passar. Na minha cabeça... Por que ela não está na antena live. 5 minutos antes falam-nos de mim, passar um bocado, já não sei. Já. E não, ontem falei com uma amiga que, sobre a frontalidade e honestidade, que toda a gente... abertura também. Ah, a frontalidade tem uma grande frontalidade. Oh, grande frontalidade. E então o Carlos estava até na barriga, para variar. Sobre a frontalidade e honestidade que as pessoas deviam ter e aquelas coisas do bem, e tem que se guardar o segredo e tal. Logo nos primeiros versos, esta música diz, em inglês, mas traduzindo diz: olha para os meus olhos, não consegues ver que eles estão totalmente abertos? Alguma vez eu iria mentir-te, querida. Alguma vez eu iria mentir-te. Não, filho. Não sabes que é verdade? Não. Não há mais nenhuma rapariga a não ser tu. Alguma vez eu iria mentir-te. Mentira. Ou seja, isto incentiva à frontalidade do género. Achas que eu te ia mentir? Não é isso que faz parte do meu pensamento, da minha estratégia. E se a pessoa responde que sim? Toda a gente quer saber a verdade, diz aqui um verso. E eu escondi my heart. Se calhar é arte. Escondi o meu coração por trás da porta, da porta da, do quarto. Tá, essa é metáfora do dia. Não está? Diz que sim. Sim, sim. Sim, mas claro. Escolhi a minha terra. Pode... Minha terra? Quando não é certo? Não é. Apelando à verdade, lembrando o jurado e lembrando uma amiga minha, vamos recuar, como eu disse, até 1992, para um duo também norte-americano, de música soul, sobretudo, mas é a música que corresponde ao estilo que vimos ao cabo, que ficou muito conhecido com o seu álbum de estreia, 1992, chamado Duophonic, e que no dia 4 de agosto de 1992, portanto faz amanhã 21 anos, foi lançado este single chamado Would I Lie to You. Estamos a falar do Charles e Eddie. E agora que eu disse o nome deles, é que me lembrei de outra coisa. É que esta música foi-me recordada através do grande canal, que é VH1 Classic, que vai passando com a frequência, e há pouco tempo eu ouvi isto e decidi acrescentar à lista de escolhas para este programa. Yeah! Que vai ser aplicado hoje. Bem. Charles and Eddie, Would I Lie to You. Eu iria mentir-te. É a música que se segue neste programa. E yeah. Canal 1 apresenta Novela com Tourada, Animação e a Pura da Loucura. Máquina Zero, a sua radionovela fora do horário nobre. Não perca as grandes aventuras de Nuna e Carla. Elas vão mostrar aquilo que sempre quis ouvir. Máquina Zero, de segunda a sexta, à 1:01 da manhã, no Canal 1. Da Antena Web. Está bem. Do Canal 1 da Antena Web. Mas para seres completamente original, faltava... Punhões, passão. Não tens a música da Máquina Zero? Mas é que na altura não me ocorria aqui a música da Máquina Zero. Eu estava aqui à procura. E o que é que a Nuna e a Carla vão mostrar que todos os ouvintes querem ouvir? É, pura da loucura. É uma telenovela tipo Jura-me. Jura. Pensei que tivesse lembrado por causa do pedaço da música que ouvimos, que é Oh Yeah! Não, estava a pensar mais, já que há uma novela chamada Juro, que aquilo era mais mente que outra coisa. Desculpa. Era o Ferreira. Mente. O Pepe Rapazote falava muito para o Ferreira dele. Sabes onde é que era o Ferreira? Sei, sei. Olhava para baixo e dizia: Ferreira, não é nada contigo, tem calma. Por isso é que eu digo: era mente sem N, vá. Pronto. Pronto, era uma novela tipo Máquina Zero, estás a ver? Que era sempre a cortar, estás a ver? Pronto, já apareceu o Pitbull. Mais. É isso. Ou da música. Agora. Eu hoje vou andar-te a trocar as voltas. Porquê? Porque eu acho que só a primeira é que vai responder ao género musical. Nas outras duas vou-te andar a trocar as coisas. Ah, é porque para a semana há folga e então esta semana é um isto. Está bem. Mas é, para a semana não há problema. Sempre para a frente. Para a semana eu estou de vacaciones. Mas isso diz no fim, namoro. Prontos. Então, Lúcia. Lúcia Muniz, como não tem cura. Essa música foi um sucesso em 1999. E foi a sucessora de Dizer Que Não. Que é ao contrário de dizer que sim. Imagina o que é. Eu estou... Estou assim a ver um canal de televisão, não é? Novidade! Sol Música! Pô, quem é este? Não estou a conhecer isto de lado nenhum. Cry again. Mas a música é gira. Ah, bem. Vou ficar a ouvir. Depois pergunto à minha irmã como é que se chama. Olha lá, esta é a Lúcia Muniz. Olha a música nova da Lúcia Muniz. Já para não falar que, entretanto, apareceu... Portanto, apareceu o nome da música... No canto esquerdo, em baixo, no canto inferior esquerdo. Uma plaquinha... Vá, quarto laranja, que era aquilo que tinha lá as letras, é isso. É o sol que aparecia no canto e as letras brancas a sair, exato. Pronto, e é isso. É isso. Mas compreende-se não teres reconhecido a voz do Nuno, porque era mais fácil de reconheceres a guitarra. Porque nos Extreme é o que soube mais, a guitarra dele não é a voz. Nos Extreme? Eu conheci esse nome de algum lado. Os Extreme eram... Ah, isso é a ignorância deste homem, o rei da rádio. Então, como é que é? De quem é aquela música? More than words, so to be... Os Extreme são portugueses? Não, o nome tem cura é que faz parte da banda. Mas são americanos. Ah! A voz, a segunda voz que tu ouves em várias partes dessa música é o nome tem cura. É ele que toca e ele que faz a segunda voz. Ah, não sabia. Eu estava a tentar associar Extreme a portugueses. Aliás, a única guitarra que se ouve é o Nuno tocar nessa música. É bem, não sabia, mas pronto, agora já fiquei a saber. E ainda pronto, ele tem, pronto, lá a cantar e tal, era assim, está bem, pronto. Era a música nova da Lúcia Muniz. E pronto, é assim, recordações imediatas. O meu verão de 99 foi das melhores coisinhas que eu tive. O único susto foi quando veio quase o meu pai e um tio meu a morrer em eletrocutados, mas tirando isso, o verão até correu bem. Mesmo aí correu bem, depois até para a noite a gente riu-se que até fartava. O meu tio perdeu um bocado o cabelo por causa disso. Dessa cena, mas pronto, correu tudo bem. E então, estava eu a ver a DSF, eu acho que foram os alemães. Mas é chute. Fui agora ver o da cidade, ou o estado dos Extreme, não podia ser melhor. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. Pronto, é os Estados Unidos. Também ainda sabes para pôr em nomes aquilo. Massachusetts. E ele e o Gary Carone foram eles que formaram a banda e são os homens à frente. Pronto. O Soriano Nuno Duarte Gil Mendes Betancourt, nascido da Praia da Vitória Terceira, Açores, Ilha da Terceira. Ah, já tinha perguntado se havia Praia da Vitória Segunda e Praia da Vitória Primeira. Mais. Olha, hoje ouvi uma música que não sei porque lembro-me de ti. De uma música do João Marito dela. Salve, salve, salve, salve a rainha. Não sei porque eu ouvi, lembrei-me do Nuno. Fala-se rainha, lembra-se do Nuno, está bem. Não, lembra-se... Ah, já sei porquê. Porque aquela música faz lembrar um bocado aquelas músicas antigas das primeiras dimensões jogadas da música. Ah, sim, entendido. Se calhar deve ser por isso, não sei. Sim, entendido. Pronto, e então, daqueles discos da música portuguesa, lembra-se que eu até disse? Assim, entendido. Mas isso a gente não vai dizer. Assim, entendido. Ah, o álbum do século. Pois. Na altura quem estava errado era eu, mas pronto. Estava errado, não é grave dizer. É que na altura era um picuinhas. Sim. Pronto. E então? Não tem curto. Não tem curto. Com a Broco Rihanna. Senhor. Então a Ronaldo. 2011. A Ronaldo também não colaborou com a Pitbull. Duas vezes já com a Rihanna. Num áudio e no Talk That Talk. Ah, então e o que é que anda a fazer a Ronaldo? A Cátia Aveiro? Olha a Toni Braxton. Break my heart. Olha, o álbum que saiu, ou single, não foi álbum. O álbum que apareceu em 2003, há 10 anos, chamado Best of Nuno. Se era só meter aqui e encher-te os colhões. Já estava feito o Best of Nuno. Mas continua que eu já te interrompi para variar. Pronto. Recordações instantâneas. Esse verão de 99, que para mim um verão, embora a música já saiu depois, mas foi um verão realmente muito, muito marcante para mim. Atenção, porque a música do Alci Muniz faz parte da transição entre o primeiro sol e o segundo sol. O primeiro sol que aparece em baixo, do lado esquerdo, que é acompanhado de uma... Aquilo não sei se também será um sol, mas também não tinha aspecto de ser sol. Era uma placa que cobriu o ecrã todo em baixo. E as letras estavam dentro disso. Eram brancas, mas estavam dentro disso. Era um bocado aquilo que tinha a MTV, só que a placa da MTV, onde aparecia a plataforma onde aparecia as letras, era azul e era mais pequena. Mas, ou até melhor ainda, era mais parecida até com o David Swan, que na altura também tinha uma placa, o que é que era aquilo, vermelho, em baixo, mas era um vermelho mais escuro, com as letras também a branco, só que eu reparava que não tinha o sol em cima, aliás, em baixo. Pronto, só tinha o... Viva. O Viva, por acaso, não tinha essa placa, não. Já para eu queria que mudasse para o Viva e para o MCM, assim. O MCM também não tinha, não. Deixa lá isso. Pronto. Ah, tinha. MCM tinha, mas era uma coisa mais simples. Pronto, isso deixa-te para dizer. Deixa para a frente, já estás. Apanha-se a transição. Estou a falar de lado, estou a falar bem, não estou? Não, estás longe, deixa para a frente. Estou nada! Olha para mim e falar bem, vês? Sim, o seu? Mais. Pronto, e como estava a dizer? Não, é como estava a dizer. Portanto... Apanha essa parte do verão. Essa música que acho que faz parte da minha 19ª ou 18ª cassete de vídeo. Se a 19ª já não existe, ela arrebentou, entretanto. Era uma cassete de 4 horas com vários temas do ZABA que eu nunca tinha gravado. E agora vi vários temas do ZABA, sei lá, na 11ª, 12ª cassete, mais até na 11ª. Estava a falar no Nutencourt, já estava a falar em gravações do ZABA. E, não, mas isto tudo para contextualizar os ouvintes, não é? Claro. O Nuno Betancourt nasceu X anos depois do ZABA. Pois. Portanto, faz algum sentido. Depois? Então o ZABA não são de 70? Eles nasceram antes, não é? Os elementos nasceram antes. Ah! Pois. Se faz também, sim. Portanto, não é? Eles nasceram uns anos depois. Bom, está bem, está bem. Pronto, e então? Isto tudo para dizer que... foi um verão marcante e esta é o transporte imediatamente para essa altura. Para o verão. Depois transporta-me, aliás, para outra coisa, que é... Repara, primeiro saiu Dizer Que Não, e depois saiu com o Nuno Bettencourt, mas depois, bem depois, ou seja, saiu o segundo single bem depois, da Lúcia Muniz. E outra coisa que eu reparo, hoje em dia parece que já ninguém se safa sozinho. Eles andam sempre uns atrás dos outros. É para render. Quem não gosta de um, gosta do outro. Imagina, nem que seja uma coisa de estilo Rihanna featuring Douglas, qualquer coisa. Porquê? Porque o Douglas disse yeah, this is Rihanna, não sei quando e tal. E depois não faz mais nada. Exatamente. Não, aparece no vídeo com umas gajas à bomba. Exatamente. Está feito. E featuring Douglas, não sei das quantas. Está feito. Que na base é o que o Pitbull faz. Pois, não, mas... Fala 2 segundos no início e depois mete um rap no meio e o resto anda à volta de mulheres. Pronto. Mas ao menos esse ainda faz um rap pelo meio. Há aqueles que nós... Está na produção. É o que está nas produções. Sim, pronto. Ele também... Aliás, o que mas é que... interessa é as mulheres. O que é que faz o Red One? Também é o mesmo. O que é que ele aparece em tantos vídeos? Colocar na festa. O que é que faz? O Red One também é assim. As músicas com Red One e depois... Pronto, mas só de falar de uma altura de 1989, este dueto. Sim, este dueto é de 99. Não havia essa fanchada toda, mesmo tendo a nível internacional. Pois há uma coisa que vocês podem dizer, ah, mas já passou muito tempo, na altura não achavas isto. Achava isto, sim senhor. Achava isto, sim senhor. Aliás, eu achava, eu adorava, eu passava horas a ouvir música. Porquê? Porque nós tínhamos a Celine Dion, nós tínhamos a Britney Spears, que na altura... Quem quiser, mas na altura cantava. Pelo menos no estúdio cantava. Não havia um exagerado autotune. A Cristina Aguilera. Nós tínhamos ainda viva a Célia Cruz. Nós tínhamos tantos bons nomes na música, quer em Portugal, quer a nível internacional. Nós tínhamos, tínhamos aquele Lúcio Muniz, não é? Tínhamos a Sara Tavares, tínhamos a Anabela. Pronto, a Anabela não era tão... Pronto, mas tínhamos a Sara Tavares, tínhamos a Lúcia Muniz, tínhamos, sei lá, mesmo até na música portuguesa tínhamos o Charme, que não era para música... Não era música indecente. Tínhamos ali o Para Dançar, os Venga Boys. Mas tínhamos bons nomes. Agora, também há nomes bons para dançar, é um facto. A música dança se vai mantendo mais ou menos bem. Numa linha estável. Mas durante, pai, uns 10 anos, andamos todos a dormir. Eu não sei o que é que se passou com a música. É por isso que eu sou obrigado a viajar uns bons anos atrás para conseguir recordar bons momentos a ouvir música. Também naquela altura surgiu a Daida, embora na altura não era conhecida. O Eminem fazia raps interessantes, tirando agora aquele que fez com a Skylar Grey. Grey. Isso. Dr. Dre, a música não é dele. Será bem, pronto, é os três. Mas é do Dre. Ah, bem. Primeiro é uma coisa interessante, que é uma colaboração a três que faz todo o seu sentido. Não é? Ela canta o refrão e ele tem lá aquela parte e depois lá o Dr. Dre entra para fazer a defesa. Pronto. Quer dizer, ou então uma coisa mentira que eu me apercebi e não sei como é que as pessoas não se aperceberam. Não sei se conheces aquela música Hips Don't Lie. Do Alejandro Santos com a Shakira. Claro que conheço. Eu avisei que isso podia tocar. Não tocou. Mas fazia, fez o tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Sim, e o que é que tem? Essa música eles não tiveram no mesmo estúdio. E é... Shakira! E é notório que eles não tiveram no mesmo estúdio. O eco é totalmente diferente de um para o outro. Eco. Deixa lá que não há nada pior que... Já não sei o nome da música. Continua. Pois, essa realmente é muito má. A Dança da Lua. Ah. Nesta semana passou outra vez, ontem não foi. Mas sabes que... Eu acho que é tudo que não sei fazer na música, realmente. Mas eles lá foram acertando. As meias lá foram acertando. Mas se reparares... Sabes... Eu estive a ouvir... Sabes lá se eles estiveram no mesmo estúdio, não estiveram no mesmo estúdio. Nota-se. Mas o que é que isso tem a ver também com esta música? Try Again. Porque esta música tem é um dueto, mas tem qualidade, eles tiveram cuidado. Ah, se não isto foi, é o exemplo do que se deve fazer. Se não foi gravado no mesmo estúdio, tiveram o cuidado de ter as mesmas configurações da voz. Mesmo eco, mesmo... Ali não, ali, pá. A Shakira está muito próximo do microfone e o Alejandro Sanz está tipo... Ya, e não sei quanto é, estou a cantar e não sei o quê, já está a gravar, e que fixe, agora vou fazer um dueto, mesmo estando aqui em Espanha, ela não, Colômbia. Pronto. Não sei, eu... Ou seja, era na altura fazer essas coisas com outro cuidado, com outro tempo, com outro gosto. E não é apenas uma questão saudosista. Não sei onde é que tu foste buscar o Alejandro Sanz. Não era Alejandro Sanz. Ah, desculpa. É com o Wyclef Jean. É com quem? Não tem nada. Com o Wyclef Jean, o gajo que era dos Fugees. Com a Lauryn Hill. Ah, não. Aí há uma informação que está errada. A tua informação é que está errada. Eu estava a pensar, é o Sanz. É o preto que aparece. A Ips Don't Lie. É a Shakira com o Wyclef Jean. Quer no single, quer no vídeo. Não, mas o refrão. Então não estás a falar da Ibsen Klein, estás a falar do Drogo da Morre. Deixa lá. Não é aquela música... Oh, until I have my hips on light, I'm ding-a-ding-a-ding. The big one, the big one. Ah, peraí. Essa aqui é Ibsen Klein. Pois é, não, estava... Mas os outros já estavam a ter uma informação errada. Já não sei qual é o Alejandro Sanz. Não sei o nome da música, mas deixa lá. Mas acho que procurar aí... Mas é nessa música que se nota. Que é com o Wyclef Jean. Que é para ele que diz logo Shakira, Shakira. Pronto, mas nota-se aí que eles têm... Olha, só para não falar, só para uma coisa muito simples. Ela para além está muito próximo do microfone, o microfone tem mais graves do que o microfone do... Lá do... Shakira. Mais. Pronto. Está a dizer que faça as coisas com cuidado neste Try Again. Sim, faça coisas com cuidado. Neste Try Again e noutras músicas. Faça as coisas, não sei. Pronto, de repente as pessoas ficaram loucas por vender coisas, né? Por vender música e pronto. É um facilitismo. E pronto, e realmente gosto desta música porque quando se diz que é. E depois há uma coisa que agora na altura fazia-se e agora não se faz, ou faz-se, mas muito menos, que é... Na altura era Lúcia Muniz com Nuno Betancourt. Agora é featuring. Agora é tudo featuring. Ou end. Não, quando é end, vá, é aí, não é? Não, Rihanna e Britney Spears. Não, é não sei quem, featuring. Não é? Apresenta. Até mas... Porque carregador é que a Rihanna apresenta a Britney Spears no... Featuring não é apresentar, é com. Featuring é junto a. Olha, a mim sempre disseram que era. Ah, pronto, mas já disse que não estou metendo informações erradas. Depois tu estás como certas. Pronto. Então assim já faz sentido. Pronto. Apresentar é introducing. Então. Presenting mesmo. Então retiro o que disse. Pronto. Porque agora, pronto, agora, claro, se é inglês, é featuring, não vão pôr com. Mais. Mas pronto. Mas isso é inegável. Agora, qualquer coisa zero para dizer que é featuring. Pois eu gosto é quando são montes deles. E o nome do artista nunca mais é cá? Não sei quem é featuring, não sei o quê. Depois há aqueles nomes todos esquisitos. Há um que é o 3XO, como é que se chama aquilo? 3HO, ou HO3, nem sei. Eu nem percebi bem o que é que ele faz. Se canta, se é rapper, se é produtor, se é... 3 ou 3. Pronto, não interessa. Mas isto, ou seja, esta música reporta-me a essa altura de 99, à minha convivência com a minha prima, ao Sol Música, continua a ser um erro tremendo ter acabado, pelo menos aqui em Portugal, que a Espanha continua. Mas pronto, é isso. Curioso é que ele chama-se Nuno Duarte Gil Mendes Betancourt, ou Nuno Mendes, que era um amigo meu dos tempos de infantário. Eram dois nomes, o meu ano. Eu, o Nuno Miguel e o Nuno Mendes. Portanto, também é curioso lembrar que quando ele gravou isto tinha 32 anos. 32, e hoje já tem 46. Como o tempo passa, já está a caminho dos 50 anos o homem. Bem, é verdade. Ah, é verdade, assim não há intervalo. Assim não há intervalo, porque this time around try again. Try Again é o nome da música que segue. Um Simonizinho no Nubedin Curte. Segue-se uma música que foi lançada há uns anos. Está feita a explicação. Ding, ding. Ao bocado de 94, recuamos para 92. Viagem temporal pouco significativa. Vou dizer outra vez. Ao bocado de 94, recuamos para 92. Viagem temporal significativa. Pouco significativa. Pouco significativa. Vês. Desta vez ainda será a menos. Arraste, vês, não quero saber. Ainda será menos, porque 99, partindo por isso que o Try Again foi mesmo 99. Vamos avançar um ano, poucos meses, para fevereiro de 2000. E já que o dia 22 está sempre presente, este single foi lançado no dia 20. Que eu não disse que o Try Again era de 99. Teve sucesso em 99. Disse que teve sucesso em 99 ou disse que me transportava para o ano de 99? Foi o que eu disse. Ah. E então, no dia 22 de fevereiro de 2000, apareceu este single. Faz-me reportar, sobretudo, ao gosto especial que eu tinha por esta jovem. Jovem, mais velha que eu. Mas, ainda hoje. Hoje já não, porque ela já não anda por cá. Tinha o gosto especial para esta jovem, mas para lembrar, sobretudo, a dois domingos seguidos, e eu juro-vos que não estou com o calendário à frente, mas quando acabar esta intervenção até vou confirmar, dia 26 de agosto de 2001 e dia 2 de setembro de 2001. E já que estamos muito no mês de agosto, já há bocado duas coisas lançamos no mês de agosto, agora vamos viajar até o último domingo de agosto do ano 2000, em que eu acordo, um domingo de manhã, e na altura em que o teletexto da CNN era uma fonte de muitas informações lá fora, e relacionadas com música, porque eu ia até na teixa CNN. Hoje em dia, até na teixa é coisa. É muito baixo, já nem se usa, já nem há em muitos canais. Eu ia até na teixa CNN e ao espaço de notícias do mundo do espetáculo, ia ver notícias, pronto, sobretudo de música, que era o que me interessava já na altura. Na altura em que se via só música, MTV, VH1, Viva e tal. Naquele dia não foi preciso ir ao mundo do espetáculo. Eu abri a página principal das notícias da CNN e a letras grandes, e o grande destaque era a morte da Alia, que tinha viajado de avião depois da gravação de um vídeo, e o avião já não chegou ao destino, porque o avião caiu, e a cantora tinha morrido. Na altura, se não me engano, com 21 anos... 22, exatamente. Vês. Pronto, e eu acertei porque eu estou a dizer 26 de agosto, ela morreu no dia 25, porque ainda era dia 25 lá na América, quando ela morreu. Cá, soube-se na manhã do dia 26, morreu no dia 25 de agosto de 2001, acertei. Domingo manhã, no domingo seguinte, 2 de setembro de 2001, a primeira coisa que eu soube foi que o gato, que estava nos meus avós há não sei quantos anos, tinha morrido. Também um domingo manhã, em que o meu primo, que está em Londres, apercebeu-se de um barulho e o gato apareceu lá, já estou a caminhar muito devagarinho, já mal conseguia, e o meu primo ainda pegou nele e ele, pumba, morreu o gato. E choradeira lá, então, o meu primo, já sabes como é, não é pessoa, mas é alguém que fica ligado e companhia durante anos e anos. E o gato morreu precisamente, eu na altura eu comecei a pensar, pois este domingo de manhã está a calhar mal, já estava à espera que aqui ia acontecer no dia 9 de setembro. Não é logo. Mas que me lembra, não me aconteceu nada disso. Eu tinha um gosto especial por esta Alia. No final de setembro, a casada fez anos. Eu tinha gosto uma pela Alia e a música que mais fascinava dela nem era esta. Era aquela... Exatamente. Como é que sabes? Porque eu tinha os teus pensamentos. Exatamente. Essa melodia entra na cabeça. Mas, faz-me... Para cá, sim, eu contribuí. No ano 2000, eu jogava muito PlayStation com o meu primo que está em Londres. Londres, estou a falar dele. Vai, Londres. No sábado passado fez um ano começar nos Jogos Olímpicos, eu falei nisso. E houve a Liga Diamante, a prova principal do atletismo, a seguir aos Mundiais e aos Jogos Olímpicos, eu fui. Houve dois dias em Londres e o primeiro dia foi no Estádio Olímpico de Londres no dia 27 de julho. Acho que eles não fizeram sem querer. Exatamente um ano depois de ter começado os Jogos Olímpicos. Londres! O meu primo, que agora está em Londres, e eu jogava muito PlayStation com ele. Quando não estava, o que eu jogava mais vezes sozinho era o Driver, que é um jogo de carros em que tínhamos de andar a roubar carros e fazer as neiras. Já hoje o que eu vou jogar é. E seguir no, Nintendo. E seguir o mapa e tal, na PlayStation 1, na altura, claro. E andar a seguir o mapa e tínhamos que chegar a um certo destino, um certo tempo e tal. Quando não conseguíamos chegar ao fim e aparecia lá, não era reset, ou era exit, e outra opção era try again. E sempre aparecia isso, e ele lembrava do this time around. Era sempre que aparecia try again, eu, mesmo que não cantasse verbalmente, imaginava na minha cabeça, e lembrava logo da Lúcia Muniz no tempo. Mas também foi na altura. Estou falando de 99, pois. Foi em 99 que isso aconteceu do Driver. Mas pouco tempo depois surgiu esta Try Again, em que, tal como no Larger Than Life, que eu escolhi aqui aos chamos do Backstreet Boys, nós, na altura, ficávamos, ué, teenagers, ficávamos a tentar a coreografia, ver como é que ela fazia aquelas coisas. Foi o Carlos não, porque era especial de correr. Eu ficava só mesmo até à própria Alia. Atentos à coreografia, à maneira como eles faziam e tal. Além disso, e isto também é um featuring, a Alia featuring Timbaland, que na altura não era nada conhecido. E que, como produtor era, e que faz parte de um filme, da banda sonora de um filme que na altura foi muito comentado, Romeo Must Die, The Album. O nome do filme é Renew Must Die, o meu deve morrer. Portanto, a esses tempos do PlayStation, de jogatina com o meu primo, da morte de Dalí e do gato, num espaço de uma semana, ou de mim manhã, em recordações à texta CNN. Quem se lembrar disso, parabéns dos meus cumprimentos, e vamos combinar um café. E ao gosto que eu tinha por esta Dalí, que de repente... Lembras-te daquilo que tu falaste, que quando os músicos morrem, ficas com a ideia que eles ainda andam por aí. Pronto, com a Dalí aconteceu a mesma coisa. Mas agora já se tem noção que é difícil, é um bocado difícil aparecer uma música nova dela. Pois, por cima ela que viveu tão pouco tempo, não é? É, 22 anos. Acho que 22. Se não for um bocado como. Se não for um bocado como. Se não fosse um bocado como Elvis Presley. O Elvis Presley morreu mais de uns bons anos, não é? Mas até mais do que isso. Até mais do que isso, basicamente. Pronto, ele gravava muitas coisas, não é? Quem é que esta semana estive a ver a discografia, que gravava dois álbuns por ano? Ah, era o Roberto Carlos. Roberto Carlos 1, Roberto Carlos 2, Roberto Carlos 3. Não, ele gravava dois álbuns por ano. Não, mas o nome dos álbuns era Roberto Carlos e depois o número à frente, muitos. Durante não, muito mas, tempo assim. Sim, mas o que eu tinha aqui, o que eu tenho aqui são muitos álbuns que não se chamam Roberto Carlos, são outros álbuns. Será, se me engano, 1965, Roberto Carlos. 1965, é proibido filmar, por exemplo. E são faixas diferentes, tipo, às vezes são faixas diferentes. Às vezes. Eu... Pronto, às vezes é uma outra que é igual, mas o resto é diferente. E o que é que eu te ia dizer? E. É, hoje em dia é muito ela, muito menos ela que viveu há pouco tempo e só estava nem há 10 anos no mundo da música. E ela pertence a uma faixa em que, quer a nível musical, quer a nível de pessoas próximas, amigas minhas que eu conheço, por acaso todo o sexo, não, há um do sexo masculino, e entre os anos 77 e 79. Há várias pessoas que eu conheço que são de referência para mim, que têm nível. E esta Dalí é coincidência, mas pronto, são todos ali do final da década de 70, de 77, 79, 78 é o ano principal. E esta Dalí é de 79, é um exemplo disso. Além disso, acho que já fiz um programa sobre a Dalí há uns tempos, para aqui para a rádio. Já. Mas era um dos o teus... Retrospecto. O Retrospecto, exatamente, o programa sobre dedicado à Dalí. Que eu trouxe, que eu também te... pronto. Dalí Dana Ogden era o nome da rapariga. Que veio de um lado da costa leste, East Side, Brooklyn, Nova York. Brooklyn faz chamar os Gárgulas. E vamos ouvir o Try Again. É a estreia de Dalí. Até mesmo que eu tenha passado cá a More Than a Woman. More Than a Woman. Woman, I'll be. Não, vou guardar isto para outro dia. Portanto, como vão reparar, o género não é propriamente. É mesmo, há um bocado escutámos um pop rock, agora é mesmo pop. Género pop puro. Por acaso não é pop? O R&B. Assim. Ah, pois. É uma mistura de R&B e pop. E com hip hop no meio com o Timbaland. Tá bem, mas aí. R&B e pop sempre mais parecido do que. Pop, R&B e pop. Mas vamos. Eu vou responder exatamente como uma música chama-se exatamente Try Again, que é a terceira vez que vamos escutar um Try Again aqui e nunca foi repetido. Porque o Carlos já tinha escolhido o. já tinha escolhido o Westlife há uns tempos. Não sei se estão lembrando. Sabes como se quer? Sabes. Dalí, featuring Timbaland, vou interpretar Try Again. It's been a long time, we shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, it's been a long time, we shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, Vicky, baby girl. What would you do to get to me? What would you say? Have your way, would you give up or try again? If I hesitate to let you in, know it to be yourself or play a role. Tell all the boys I'll keep it low. If I say no, would you turn away or play me off? Or would you stay up? And if the passion don't succeed, dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. To me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. Oh, passion don't succeed. Dust yourself off and try it again. Can dust it off and try it again. Try it again. Don't succeed. it all away. I might be shy on the first day. What about the next day? Say you don't wanna throw it all away. Bugging on the first day. What about the next day? Janeiro de 2010. Iniciava-se a primeira edição oficial do programa Quadras da Música. Vindo de uma extinta estação de rádio, a Rádio Ramadas, o Quadras da Música acabaria por se tornar um ícone na Antena Web. O programa conheceu, na passada sexta-feira, a sua 175ª edição. E é um único programa de raiz que, ininterruptamente, faz parte da grelha de programação do Agora Canal 1. Naquela emissão, e depois de Celta Ibera, Nuno Miguel apresentava ao estimado auditório de Quadras da Música um poema escrito por Manuel Alegre, uma música que por acaso tinha mais de tristeza do que de alegria, mas falava de uma força natural, a força das mãos. Esta voz que ouvimos é de Adriano Correia de Oliveira. A música chama-se Mãos. E em homenagem a uma questão já aqui abordada no Escolhes Tu, Escolho Eu, em homenagem ao programa mais antigo no ar, vamos ouvir na íntegra e sem interrupções a música Mãos, na voz de Adriano Correia de Oliveira. Cidade, ninguém destas espadas. Oh, mãos, se faz a paz, se faz a guerra. Com mãos tudo se faz e se desfaz. Com mãos se faz o poema e são de terra. Com mãos se faz a guerra e são a paz. Com se rasga o mar, com mãos se lavra. Não são de pedras estas casas, mas de mãos. E estão no fruto e na palavra. As mãos que são o canto e são as armas. E cravam-se no tempo como farpas. As mãos que vês nas coisas transformadas. Folhas que vão no vento, verdes arpas. De mãos é cada flor, cada cidade. Ninguém pode vencer estas espadas. Nas tuas mãos começa a liberdade. Nas tuas mãos começa a liberdade. Dá que pensar, caros amigos. Já com mais liberdade, os afonsões do Condado trouxeram um dos grandes sucessos dos anos 80. Leve-me contigo. Já agora. Já que é para continuar, eu tinha avisado que hoje as respostas iam ser um bocado ao lado. Não ao estilo, mas ao bocado foi ao título e agora é ao contexto. Já que estamos para recordar a primeira emissão do programa mais antigo, eu vou seguir a ordem e vamos até aos Afonsinhos. Mas antes disso, eu falhei uma coisa no Try Again, da Alia, que era... So you're the one who brought it all away, am I diverting on the best day? Tu lembras há uns tempos... Quando. Lembra-se há uns tempos quando eu trouxe aqui uma versão da série que li do Bills. Que eu andei o caminho todo desde o dentista até casa. Como é que era? Como é que é a música? Vai. Ah, que eu andei sempre. Não. Eu andei o caminho todo com isso. Com há uns anos eu andei no Pony Pim Pim Pim. Pony Pim Pim Pim. Com essa Try Again também havia uma parte já na altura eu inventava. Que ela chega à parte so you don't wanna prop it all away. Am I debating on a best day? What about. E eu era. What about the listing? What about the. Quando ela diz. Que se fosse o canal Playboy para dizer outra coisa. Eu era, what about the lipstick, what about the lipstick, what about the lipstick, lá põe-me a inventar. Mas aliás, sempre foi muito provocante. Ah, foi? Foi. O que as explorações que eu tenho dela é as facetas que ela trazia, isso tu não sabes, mas ela tanto aparecia de uma forma, a cara aparecia de uma forma e depois na semana a seguir eu via noutro contexto e já nem percebia que era ela. Era uma multifacetada. Isso até faz lembrar o... Costumam dizer... Não, essa é pior. Costumam dizer... Mas essa é fácil. Olho para ti, olho para ela, reconheço claro, as forças iguais. Parece semelhantes. Costumam dizer que os políticos têm duas caras. Achas que se eles tivessem duas caras não aproveitavam para se pirar disfarçadamente? É. Metiam uma segunda cara e ninguém os reconhecia. Os Afonsinhos Condado têm uma história curiosa que... que é o nome, além de serem cá também mais um grupo daqui. Quando é que eu falei disso? Eu pensei que tivesse sido logo na primeira emissão do Quatras de Música que tinha falado disso, mas não foi. Porque ainda agora ouvimos o excerto, eu só vi que eles já tinham mais liberdade. Para quem não percebeu, já foi muito depois de 25 de Abril. Oi, e o Adriano, não esquece de dizer que o Adriano é de Gaia, é da Bintes. Ai, não sabia, nem tem pronúncia disso. É Bintense. Parece mais Coimbrão. O nome do anterior deste grupo, quando era o Nuno Faria, o Jimba, que era o Jânio Lopes e o Jorge Galvão, eram os Tiruliro e Vladimir e Maladir. E depois o Tanuir. E depois mudaram para o Tanuir. Tiram um livro Vladimir Moair e Tanuir, um nome muito fácil de se dizer, que este nome vai ficar sempre associado ao início do Quadras da Música. Esta música também faz reportar até este programa que está agora a ser emitido, que é o... Como é que chama isto? Escolhes eu ou escolho tu? Isso. Que já mais que uma vez durante intervenções nossas surgiu qualquer coisa, leva-me contigo. Não te lembras? Não, está bem, te lembras. Olha, eu lembro que o último exemplo foi quando foi com o hino e tu disseste, quando foi, leva-me contigo. Portanto, isto acaba por ser um hino nosso, não é? Onde eu vou, levo com ele, onde o Oscar vai, levo com ele, quero com ele. Levo com ele. Portanto, e como eu gosto também de pessoas, deixa-me seja palhaçada a mais. Gosto na música também de pessoas que saiam da normalidade, os Afonsinhos Condado era um caro exemplo disso, que chegaram a participar no Festival da Canção de 1990, com o Juju e a sua banda. Já passou aqui. Um Leva-me Contigo. Quer dizer, espero que não tenha passado, não é? Para aqui a ladrar. E agora já tem passado. Eu tinha uma alternativa do Adriano, que já tinha pensado ontem. Que eu não sabia, por isso é que eu disse que provavelmente ia tocar as voltas, porque não sabia qual ia ser a tua justificação para o Monks. Entendeste? Estou a falar para. Ok. A Salsa das Amoreiras e mais nada. Vai passar agora um Leva-me Contigo, com uma referência ao Quatras de Música e até este programa. O programa é que eu falei nesta música. Aliás, neste grupo. Como eu gosto de pessoas que saiam da normalidade, como é o caso. Vou pegar nestes Afonsinhos do Condado. Ia dizer mais alguma coisa, mas esqueci-me com esta coisa de não saber se tinha passado. Estava aqui a pensar. No programa em que escutamos Toriamos com Cornflake Girl, Charles and Eddie, Would I Lie to You, um simonismo e número tem que Try Again, Alia Try Again, tentamos Alia de novo. Alia featuring Timbaland. Alia featuring Timbaland, está bem. Tentamos de novo. Com o Adriano Correia de Oliveira, As Mãos, e vamos fechar. Eu acho que As Mãos foi a primeira vez que escutamos... Ah, não. Foi. Sabes foi a primeira vez que escutamos só uma voz. Sem instrumentos, sem som da voz. Sabes que eu por acaso... Não, já escutamos teto vocal, a Margarida. Não. Ou foi a voz da rádio. Voz da rádio são várias vozes. Eu estou a dizer, só uma voz sozinho. Ah, só uma voz. Pois foi a primeira vez. Estava-te a dizer eu que... sabes que eu lembro-me... Porque é assim, na altura eu ouvia as emissões praticamente todas. Também eram só 12 euros por semana e eu ouvia os programas todos. Não é? E eu ouvir esta música... Ai, mas eu fiquei... Uau! Isto nem por cima foi numa altura em que a noite se ia cedo, não é? Ah, e já agora, o quadro da música surgiu na Rádio Ramada, não era Ramada. Ah, pronto, a Rádio Ramada, é isso. Eu na altura, eu ouvi aquela emissão... Dia 12 de Abril de 2008, se quiseres registar. Eu ouvi aquela emissão e fiquei, uau, para mim foi... Não sei, esta semana, como eu digo, foi uma semana de tanta reflexão da Rádio Antena Web, que, não sei, sabes, nós temos aqui, os nossos ouvintes também podem saber disto, nós temos aqui um total de 619 gigas de programas e publicitários, sobretudo programas. Calculamos quanto muito está para aí um giga. 618 gigas Já estás meio calado no microfone, por isso ninguém vai dizer. Bom, mas estou a ouvir, não é? Ouvi. Estás a falar para mim, não, para os ouvintes. O que interessa. 618 GB de espaço com programas. No dia em que o Rancho Folclórico de Vila do Chá vai atuar em São Lourico de Basto. Está aqui escrito no livro das funções. Nós despedimos para daqui a 14 dias, porque para a semana folga. Já viram que sorte? Portanto, no dia 17 de agosto voltamos para mais 6 músicas, mais 6 histórias, 6 intervenções. As minhas com 7, 8 minutos, as dele com 20, 25. Que é para lembrar a coisa. Há uma que é 2 e 18. Se é, portanto, como é que é? 2 a 14, não é? Pronto, sexta-feira temos volta, então. Exatamente. Para mais então... Nessa altura, o campeonato de futebol já terá começado, por isso tenho que perguntar agora antes. Como é que é este ano? Sem o Moutinho já, mas o Porto ficar no segundo lugar já é uma sorte? Tal como sem o Hulk? Não sei, sabes que eu... Quem será campeão este ano? Boa Vista? Sim. O Belenenses? Eu acho que... e como é que foi aquilo da Liga passar para os 8 clubes? É para o ano, quando entrar o Boa Vista. Que bom! Para já temos dois duelos que toda a gente está à espera, que são o Boa Vista Salgueiro, na segunda divisão. Não, no Campeonato Nacional de Séniores. Pois, agora é essa palhaçada. Quem é que vai ser campeão este ano? Tantas conversas, não respondes. Campeão este ano? Pois não sei. Vai ser o Porto. Vai ser o Porto, pronto. Vamos embora. Voltamos no dia 17 de agosto com 6 músicas. O Braga músicas, é bom, mas é bom como é. O Passos Ferreira foi bom ano passado. Porque vou ser eu a escolher primeiro. Se não descer de divisão, vou ser eu a trazer prioridades. Fica coisa. E as músicas vão ser minhas. E o Benfica vai estar no primeiro lugar. Até... Mais 6 músicas para ouvir. Até três delas com grande interesse e com contexto de qualidade elevada e de interesse até recíproco para os ouvintes. Nas suas respostas, Carlos Bonaparte trará as suas escolhas. Histórias que pouco interessam a canal. Aliás, eu acredito é que o Rio Ave fica em lugar. São as regras que ditam assim. E depois, pronto, já que tem de haver 6 músicas, terá de haver 6 intervenções. 3 para cada um, para sermos todos irmãos e amigos. Portanto, até daqui a 14 dias, para a emissão 140, escolhes tu. Ou escolho eu. A minha cornflake girl, vou comer agora, não é? Vou comer. Fecharemos com Afonsinhos e Condado. A perguntar que horas são 11h30, por acaso não é muito diferente. Leva-me contigo. Se é show, se é show, se é show, como se é show. Se é show, se é show, se é show, como se é. Que horas são?